Comum 192, decola 5-1 no controle 20218. 208. Salvador, com o 192. Com 192. Contato razão na decolagem que você sai da PUC, transição Caju para o início de voo 370. PUC Caju, 370. Nós, após etapa, foi na produção Serra Vitor 316, desça para 4 mil pés, então, nessa altura, então, no 014. Ok, vai para após etapa, Serra Vitor 316, descendo 4 mil pés, seguindo 2009, gol no 8, colega. Afirma, pode estar para o Serra Vitor 366. Está autorizado a falar do procedimento errado, desça para 2500 pés, altímetro 104, vai seguir tráfego na aproximação, a sua 320. Está agora a sua posição de 11 horas, 106. Completa redução até 2009. 2009, estou falando do Serra Vitor 366, 18. Estabilizando, visual no zero, tá 3891. Tá 3891, não chama em torre 118, decimal 95. 1895, tá 3891. Torre Salvador, bom dia, tá 3891. 3891, bom dia, ponto autorizado, pistona 0, vento 1, 00 graus, 06 do dia noite. Livre pouso na pista 10, tá 3891. Voo 1192, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 4, 5, alterne 126, decimal 8, 5. Recife 4, variante secundária. A primária 125, decimal 4, 5, secundária 126, decimal 8, 5. Boa noite, 1-2, está estabilizado a R9 de Estado, Morazão. Reduza para a velocidade da aproximação, chame torre 1-1-8-9-5-2. 1-1-8-9-5, boa noite, 1-2, certo. Dois Salvador, boa noite, 1-1-8-1-2, estabilizado a R9 de Estado, 1-0. 1-1-8-9-2, boa noite, continuando a aproximação, vai na materialização de pouso. Aguardando a atualização de pouso, 1-1-8-1-2. No 3891, no solo 59, direita, solo 12, ano decimal 9. Direita, 219, no 3891. Bom dia, tá 3891. Tá 3891, bom dia, tá? É Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, tá 3891. 0, 21, 00 graus, 059. Teve posição 0, 08, 02. Salvador, bom dia, do gol 9434, zona Pajão 4, para autorização com fim, para São Charlie. 219. 219, já do gol 8. Significativa, com fins autorizados via pêndulo 21, nível 380. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5551, frequência do controle Salvador 120.8. 380 para confins autorizados, pela pêndulo 21, perfil Arbor 1, tração Elefa, decola da décima, curva direita 5551, transponder 208 ao controle. Gol 9434. Gol 9434 correto, portão 4, chama o trono, prospecto finalmente. Coisa na pronta, gol 9434. Paulo, Salvador, boa noite, gol 2, 18, livrou na. 18, 2, livrando na Fox. Boa noite, 2, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 18, 2. São 3891 aguardando o balizador. Alfa, quente. Zona 9570, boa noite, controle Salvador, assim, identificação, deixa eu ver a chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro 1014. Então, 9570 está autorizado para procedimento em nave, desce para 25000, PES, altimetro 10 no 4, reposto passando Serra Vitor 366. Salvador, bom dia, está 3520, informação Delta, João Pessoa, pronto para cópia. Então, 3520, informação Delta confere, autorizado para João Pessoa, via Pedro 197, até Recife, após direto, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 90. Transponder 5546, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado 370, confirma hot plan de voo, upper Zulu 17, Recife, DCC João Pessoa. Decola da 190, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5546, transponder 1208, controle 3520. Tan 3520, correto, portão 3, chama pronto, estiver questionamento. Chamada pronto, Tan 3520 no 03. Gol 9434 no 4 para pushback, acionamento. Gol 3, Delta confere, autorizado para Guarulhos, via peso 110 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5555, frequência do controle Salvador, 120.8. Gol 1173, correto, portão 10, chama o pronto, pushback, funcionamento. contato 9434. 182 a bordo, 1249, Galeão. Lua 9434, atualizado táxi para ponto de espera Pistola 0, via Taxi Índia, no ponto de espera chame Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. 33, autorizado via Alfa, espera da 1-0, malado 2935, 9434, ponto de espera. Não, 9570. Completa sinal do terminal, chame Torre 1, 1, 8, decimal, 9, 5. Boa noite. Eu 9570, boa noite, continua a aproximação, proposta passando a Serra Vida 372. Gente, 9434, mantém o ponto de espera. 9570, ponto autorizado, pista na 0, vento 1, 0 grau, 05 nós. Eu vou 050, ajuste ao primeiro plano 0, 13, autorizado, chegada a mar. 050, direto e sábado. Autorizado, direto e sábado, 3816. Bom, 973, autorizado, chame táxi. Para o pushback acionamento, TAN 3520, 903. TAN 3520, autorizado, chame táxi. Autorizado, 903, chamada para o táxi, TAN 3520. Mike X-Ray Delta. X-Ray Delta, prossiga. Bom dia. Falei autorização para o reboque da meia dúzia do pátio 1 para o pátio 3 na posição 1 Romeu, por favor. Gente, o Mike X-Ray Delta aguarde para o início do reboque, aeronave da Gol iniciando o push no portão 1-0. Assim que a mesma liberar o setor será autorizado, mantenha a escuta e aguarde. Ok, ciente, obrigado. 9464, autoriza pela linha de manter pista na zero. Manter, 90, vou 9434. V570, solo 22, direita, solo 1, 21, decimal 9. São 38 no meio, está autorizado para o procedimento terminado. Pista 10, desça para 25000, prens, altímetro 1093, reporte passando Serra Vitor 366. Pista 1013. Bom, 9434 decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 00 grau, 049. Decolagem, tá, 1, 0, vou na 1973, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Pátio no táxi da Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Número 434, decolado 225, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Diego 9434. Voo 9434. Contato radar na decolagem. Sua via saída Argo 1, transição eleva para o nível de voo 380. Argo 1 eleva 380, voo 9434. São 3520, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via táxi Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Ajuste no 0 no 3, autorizado Índia, até o ponto de espera da 1 no 0, quando lá 895-14-3520, boa noite. Boa noite. Mike, X-3 Delta, na escuta? Prossiga. Mike, X-3 Delta, após a aeronave da Gol, agora no travesse portão 09, após passagem da mesma, está livre iniciar o push. Realize inicialmente o push de modo a deixar o portão 06 livre para o parqueamento da aeronave da companhia, após ser autorizado prosseguir até o pátio 3. Ok, ciente. approach, Bluewich, Argentina 1910, descending, crossing 210, down 170. 1910. Okay, then descend to level 050, clear my arrival, open 31013. Okay, descend, clear 050, my arrival, runway 1, 1, 1. Autorizada a linha aérea, decolar, pistana 0, vento 1, 1, 0 grau, 05 nós. A linha decola no 0, 3520. Decolado 3-0, controle 1, 2-0, decimal 8, novo. 0-8, Tereca Pop, tá? 3-5-0. Controle, Salvador, bom dia, tá? 3-5-0. Dan 3-5-0, contato radar na decolagem, sua via saída Pucca, transição Caju, para o nível de voo 3-7-0. Ascensão 370 via Pucra, transição Caju, TAN 370. Uno 173, decolagem autorizada, pistana 0, vento 1, 1, 0 grau, 06, dia nós. Delta está livre para prosseguir até o pátio 3, reporte ao término. Ok, muito obrigado. ...9434, chama agora o centro Recife, 126.0, ao término 128.8. 260.288, 9434. Trolhe 120.8, no voo. 208, no voo. Oi, Salvador, bom dia, Bono 173. Bono 173, bom dia, contato radar na decolagem. Bom dia, saída da El Transição Motiva, para o voo 360. El Motiva, para o 360, Bono 173. Voltando 3-2 no momento, já no Renato, vai estabilizar na final, já avisou a cabeça. Agora turno 1-1-8-9-5, tão bom posto. 2-9-5, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, gol 1-1-7-3, poderia voar a Mótima? Capta tá presente no direto Leda, gol 1-1-7-3. Direto Leda, 1-1-7-3. Salvador, muito boa noite, é o 3896 da TESP, não precisa 10, já avisou. 3896, boa noite, estou autorizado, pistola 0, vento 1, 00 grau, 5 nós. Autorizado, posto, pistola 10, 3896. Uno 173, conforme instruções do Centro Recife, suba até o nível de voo 340 devido a tráfego do contexto. 340 respeito, Uno 173. Argentina 1910, clear on that procedure, runway 10, descend to 2500, seat of hemisphere 1013, perform passing in Chia Vida 366. Ok, clear for the RMAP, runway 10, QNH 1013, Argentina 1910, descend 2500. After ETAP, we are going to fly direct to Sierra Vista 366. Clear, after ETAP, fly direct to Sierra Vista 366. Muito obrigado. P520, chama o centro de registro 125.45, alterne 126.85. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Uno 173, chama agora o centro Recife, 128.35, alterne 125.1. The 19102 do have rolling sites. Affirmative. Second Altawa, 118.95, have a nice lane. Okay, 118.95, I'm coming out 1910, what's your yard? Tower, good evening, Argentina 1910, final, runway 10. Ascension 1910, good evening, clear to land, runway 10, wind 100, degrees 06 knots. Clear to land, runway 10, Argentina 1910. Olá, Salvador, tá Mike X Delta em Papa Centro, é bom. Muito obrigado, bom dia. Mike X Delta Centro, bom dia. Ascension 19010, on the ground at 246, vacate to your right and call ground to 121.9er. 121.9er, Ascension 1901. Muito boa noite, Argentina 1910. Argentina 1910, boa noite, taxi via Alpha Juliet Gate 11. Muito boa noite, Argentina 1910, taxi via Alpha Juliet Gate 11, Argentina 1910.